4h45, a Rádio CBN está em festa, comemorando 3 anos, você sabe, né? Hoje à noite tem o show do Jean Giovanni, abrilhantando aí, fechando aqui a Avenida Paraná. E agora aqui comigo também uma dupla que famosíssima, né? Vocês que não tenham tanto acesso assim às rádios não conhecem, mas o pessoal que está aqui comigo não é fraco, não. E vão participar hoje à noite também do show, vão abrilhantar a noite da CBN hoje à noite. Então, aqui comigo, Di Carvalho e Luiz Alberto. Boa tarde, meninos. Boa tarde, Cris. Boa tarde, os amigos da Rádio CBN. Boa tarde, Cris. Prazer imenso estar aqui em Foz do Iguaçu hoje para animar esse pessoal bacana e convidar o pessoal que venha hoje à noite, então, para o show de João Giovanni, e a gente também vai estar aí tentando abrilhantar a festa da CBN. Com certeza vão abrilhantar essa dupla aí que já está na estrada há algum tempo. Vocês são de Santo Antônio do Sudoeste? Isso, de Santo Antônio do Sudoeste. Eu e o Luiz Alberto estamos na estrada já há mais de 20 anos, mas a gente compunha dupla com outras pessoas. Eu tinha Maicon e Matheus, e ele, Luiz Alberto e Edu. E aí, levaram CDs com essas duplas, cada um com a sua dupla respectivamente, né? Sim, eu com o Matheus e o Luiz Alberto com o Edu. E hoje a gente está tentando aí uma carreira aí entre nós dois, e estamos na batalha, estamos na estrada. Vivem de música? Estamos tentando viver de música, não é fácil, não. A gente tem outros afazeres, mas fazemos bastante barzinhos e festas de casamentos, a gente tem feito bastante showzinhos por aí. Eu estava conversando agora com o Luiz Alberto, que estava me falando que já tem um CD gravado e tem com música na praça, né, Luiz Alberto? Tem bastante, a gente já faz mais de 15 anos que gravamos e, graças a Deus, em Foz do Iguaçu, na região aqui do Sudoeste, toca muito. Até uma música que toca bastante nas rádios aqui de Foz do Iguaçu, que agora também vou trazer o CD para a CBN, né, também divulgar. Quebrei meu juramento, né? Tá certo, é a música que está nas paradas aí. Os meninos me falaram também que já tem bastante participação em festivais, não só participação, como já ganharam vários festivais. Com certeza, a gente está na estrada há muito tempo, e o Dico, né, que é mais popular, né, nome Dico e Luiz, né, que a gente chama mais... Que agora a gente deu um ar, mas exatamente virou Di Carvalho. Muito chique, Carvalho. Menino. Ficou chique, né? Muito chique. Então vamos lá, vamos fazer uma, né? Isso, vamos lá, que eu quero ouvir ver qual é a música, o carro-chefe das apresentações de vocês. A gente vai fazer uma música aqui do Felipe Falcão. Lembranças me fazem chorar, não posso mais me conter. Quando relembro o momento que eu disse adeus a você, mas foi preciso e melhor pra mim e pra você também, porque teu ciúme impedia que continuássemos bem. O amor que uniu nossas vidas entrou em conflito por coisas banais. Lamento, mas infelizmente o destino cruel usou golpes fatais. Que pena ver meus sonhos tão lindos rolarem ao chão. Que pena, tanto amor que eu dei, tantos planos em vão. Mas me conformo, a vida é mesmo assim. Quem sabe amanhã o dia comece sorrindo pra mim. O amor que uniu nossas vidas entrou em conflito por coisas banais. Lamento, mas infelizmente o destino cruel usou golpes fatais. Que pena ver meus sonhos tão lindos rolarem ao chão. Que pena tanto amor que eu dei, tantos planos em vão. Mas me conformo, a vida é mesmo assim. Quem sabe amanhã o dia comece sorrindo pra mim. Quem sabe amanhã o dia comece sorrindo pra mim. Olha aí que grata surpresa, Di Carvalho e Luiz Alberto. Vocês já ganharam essa música de Felipe Falcão? Ganharam com o festival com essa música? Já ganhamos festivais com essa música aí, vários festivais já ganhamos com essa música. Lá pro Sudoeste do Paraná e Oeste Santa Catarina, pra lá também a gente cantou bastante festival. Bacana, e me dizer, vocês são fãs de Jean Giovanni? Com certeza, eu já participei de um show de Jean Giovanni em Pato Branco, um show, um jantar show lá, e eles são muito bons, né, a gente é fã mesmo, eu adoro Jean Giovanni, canto as músicas dele. Inclusive nós no show de bares e tal, nós canta muito Jean Giovanni, a gente faz, o pessoal pede muito, a gente faz bastante Jean Giovanni, né? Tá certo, vamos fazer uma musiquinha deles então, faz uma palhinha deles aí só pra gente. Eu sei, é muito tarde, não é hora de chegar. Sei que estava me esperando pra jantar, mas eu tenho um bom motivo sobre o que me aconteceu. É que hoje eu conheci um amigo seu. Eu saí do meu trabalho em um bar, então passei. Eu pedi uma cerveja junto à mesa me sentei. Quando ouvi alguém dizer seu nome bem ao lado meu, foi aí que eu conheci um amigo seu. Eu ouvi toda a conversa que eu não pensava ouvir jamais, e descobri que aquele estranho te conhecia bem demais. Não adianta chorar, não adianta sofrer, você sabe muito bem quem falava de você. Vou embora e agora é tarde, e a razão porque você me perdeu é que hoje eu conheci um amigo seu. Que bacana! Di Carvalho e Luiz Alberto. Atualmente vocês fazem trabalho com o quê, meninos? Qual que é o ramo de trabalho de vocês? Eu tenho uma empreiteira de mão de obra, né? A gente toca obras e sou, não é ramo, mas sou vereador em Santo Antônio do Sudoeste. Meio inusitado. Você gosta de diversificar, né? Com certeza, a gente tem que ter vários afazeres aí. Eu já fui locutor, né? Também. Com esse vozeirão, não me surpreende. E atualmente tô na estrada, né? Tô viajando. Mas futuramente, acho que já estamos encaixando aí com o doutor aí, acho que vamos fazer algum trabalho também por Foz do Iguaçu e ficar mais perto de vocês. Que legal então, meninos. Bom, para você que quer ouvir mais de Carvalho e Luiz Alberto, eles vão fazer essas músicas, essas canções que vocês ouviram agora, outras músicas também, no show logo mais à noite, a partir das 9 horas da noite, aqui na frente da Rádio CBN. A expectativa para o show, porque, olha, a expectativa de pessoas aqui é um número muito grande de pessoas. Como é que é cantar para tanta gente assim? Com certeza, é emocionante. A gente, eu fiz quando eu cantava com o Matheus, a gente fez um show antes do Alain Aladim e antes do René Ronaldo. A gente cantou para mais ou menos 5 mil, 6 mil pessoas, mas é muito emocionante. A gente cantou antes e depois voltamos a cantar. Depois que fizeram o show, o pessoal pediu pra gente voltar a cantar. E voltamos e foi muito bom. Na verdade, vocês não são tão novatos assim de palco, não é? Não, a gente tem uma estradinha já. Tá certo, então. Meninos, vamos fazer mais uma palhinha, então, antes da gente encerrar aqui, antes de eu chamar a próxima matéria, eu quero que vocês façam mais uma palhinha aí pra gente. Isso. Fazer mais um festival, a gente faz um pedacinho então. pessoal já. Eu nasci no interior do grande estado mineiro. Fui um herói sem medalha na profissão de carreiro, puxando toras do mato com 12 bois pantaneiros. Eu ajudei a desbravar nosso sertão brasileiro. Sem vaidade eu confesso, do nosso imenso progresso, eu fui um dos pioneiros. Vejam bem como o destino muda a vida de um homem. Uma doença malvada minha boiada consome. Só ficou um boi mestiço que chamava lobisomem. Por ser preto igual carvão, foi que eu lhe pus esse nome. Mas pouco tempo depois, eu vendi aquele boi pros filhos não passar fome. E é por aí afora. Que bacana, a nossa moda de viola é sempre muito bom de ouvir. Meninos, espero vê-los logo mais lá. Sucesso para vocês, não só no show de hoje à noite, mas também nessa carreira aí, que seja longa, seja duradoura, mas com sucesso e vocês sendo reconhecidos como vocês merecem. Obrigado, Cris. Obrigado aos ouvintes da CBN que estão no ar, ao Christian também, grande amigo da gente que está aí nos botões aí. E a gente deixando aqui o convite mais uma vez ao pessoal, né, que vem em massa fazer presente, fazer essa festa bonita, fazer a festa junto com a CBN, que está comemorando aí esses 3 anos aqui em Foz do Iguaçu. Luiz Alberto. Valeu, Cris. Obrigado, pessoal do estúdio. Obrigado a você por essa oportunidade e até a noite. Então, se Deus quiser, a gente vai estar aí brilhantando. Até mais sucesso para vocês, meninos. Obrigado. Rápido intervalo, já voltamos.